Aí, Cleitão, uma satisfação colar na quebrada aqui, volts, no Capela, e ver. Só tem mina da hora, mano, os parceiros firmeza. Os caras olham de fora, até se impressiona com a quebrada. É, o Capela é diferente, o Capela tem um ritmo frenético. O bagulho mó sintonia mil grau. Quando eu saio pra rua, já sai até, mano, mil grau, porque o bagulho do Capela é frenético. Aqui é o Capela, o coração balança. Malandragem foi que eu aprendi desde criança. Aqui é o Capela, São Paulo e Barão. Aqui é vagabundo, malandrão até no som. Aqui é o Capela, o coração balança. Malandragem foi que eu aprendi desde criança. Aqui é o Capela, São Paulo e Barão. Aqui é vagabundo, malandrão até no som. Cabelo raspado dos lados, arrepiado, corrente 18 quilate e perfumado. Um Apollo listrada de marca de grife. A calça da Ciclone combinou com Puma. Diz que as meninas crescem o zóio. Quando eu tô chegando, até escuto comentando. E aí, quem é esse malandro? As meninas quer se aproximar, quer me conhecer, quer ibope, quer tá comigo no rolê. Mó solzão, domingão, de carro na Barão. As tatuagens mostram, causa inveja no tiozão. Saiu de golfão, mas a dúvida maltrata. Regata, bermuda, Nike ou Adidas prata. Sou humilde com quem é, ó, depois cê me liga. É porque eu tô de phaser, pega mal, entrega pizza. Passo bem devagar, de carro na São Paulo, sentido Citeirão. E o som tá no talo, não quero ser notado, mas as mulher me dá fama. Eu sou o sonho de consumo das piranha. Vou tomar uma breja com os mano ali no bar. Um pino não vai dar, toma sem e busca lá. Esse é o Capela, não causo impressão. Só sou um vagabundo que tem disposição. Meu coração eu carrego na sola do pé. Fui treinado pra não sofrer de amor pelas mulher. Aqui não tem lugar pra vocês, o amor é só de mãe. Pra vocês é lingerie, na hidro com champanhe. Aqui não tem lugar pra vocês, o amor é só de mãe. Quero vocês de lingerie, na hidro com champanhe. Aqui é o Capela, o coração balança. Malandragem foi o que eu aprendi desde criança. Aqui é o Capela, São Paulo e Barão. Aqui é vagabundo, malandrão até no som. Aqui é o Capela, o coração balança. Malandragem foi o que eu aprendi desde criança. Aqui é o Capela, São Paulo e Barão. Aqui é vagabundo, malandrão até no som. Salve função, satisfação, Jardim Capela, São Paulo, Barão. Conexão aqui nós gosta de colar com o som no carro e aumentar. E os lombra do grau chega pra empinar. Na picadilha pesada de camisa listrada, eu deixo os bico em choque, fortaleça a quebrada. É a função do Capela no som, com os irmãos o rap batendo forte e até chama atenção. Colar no Ponte Cia com a rapa da diretoria. Salve Capela, chegando na sintonia. Aqui nós é cabuloso, tudo mano apetitoso. Favela, rua São Paulo, só periculoso. Eu tomo um uísque do bom, que é pra chamar atenção. E as mina fica bem louca, até perde a noção. Cê quer ter hip hop no rolê? Vem colar comigo, sou Capela. Isso pra mim é o maior motivo, eu não tô nem aí. As mina paga o pau, de tênis branco no pé, estilo marginal. Aê, esse maluco tá tirando mó mala na quebrada. Anda metido mó pá de camisa listrada. Aqui é o Capela, o coração balança. Malandragem foi o que eu aprendi desde criança. Aqui é o Capela, São Paulo e Barão. Aqui é vagabundo, malandrão até no som. Aqui é o Capela, o coração balança. Malandragem foi o que eu aprendi desde criança. Aqui é o Capela, São Paulo e Barão. Aqui é vagabundo, malandrão até no som. Sai de mim, inveja, tio, nós é favela. M-Boy Mirim, sentido Capela. Depois da ponte a conversa muda, as meninas alucina. O 12 é forte no bote, ninguém perde a linha. Entrei na sua mente, sou Capela e Cerejeira. Comenta aí que o gordinho é muita treta. Eu sou função, sou o bang, sou sonho azul. Nós é Capela, um por todos e todos por um. Mas é a voz da quebrada e várias minas da hora. De boot novo, roupa louca, sente a nossa glória. Ei, louco, olha pra mim, sente o drama de ti. Eu chego monstro na banca e gosto do Didi. De Hornet no peão, vou pagar de golfão. Sente o som do Alcatéia chegando mostrão. Salve favela, aqui é o Capela. Os louco na missão, aqui Alcatéia. Aqui é o Capela, o coração balança. Malandragem foi o que eu aprendi desde criança. Aqui é o Capela, São Paulo e Barão. Aqui é vagabundo, malandrão até no som. Aqui é o Capela, o coração coração balança, malandragem foi que eu aprendi desde criança. Aqui é o Capela, São Paulo e Barão. Aqui é vagabundo, malandrão até no som. E aí, malandro? E aí, doidão? Bola extra! Fica com nós aí. E pega, tipo, caminhar ali do lado da rua. Tá moscando, galera.